Galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 257. Eu sou o Vlas Júnior, estou mais uma vez com o Carlírio Neto. Saudações. Eu estou aqui com a Rafaela. Boa noite. Eu estou aqui com a Joana. Boa noite. E também estou aqui com o Luto. Cigarro. Faz Ele mal. pensou totalmente inocente, curtiu o homem. Filho da mãe, cara. Filho da mãe. Eu não faço ideia do que ele tá falando, mas tudo bem. Oxê. Você não faz ideia o que é um cigarro. Você não conhece cigarro. Não, eu sei que cigarro faz mal. Mas enfim, é isso. Hoje a gente vai falar sobre esse tema aí maluco que o Luke bolou. Mas antes a gente vai ler comentários da edição anterior, né? Então, se teve comentários, a gente vai ler. Não cheguei a ver, tá? Então, vamos lá. No YouTube não tem? Não tem comentário no YouTube. No Netuim também não? Escritório não, tem. Não está aparecendo os comentários. Até aqui, tem um comentário tem, no sim. Netuim. Então, pronto. Rafa, de quem será por favor, que você lê. Oh, meu Deus! De quem será que é? Oi, escritor. Vendo o tema da vez e não do outro. Lembranças da escola que no recreio brincávamos dessa brincadeira e ninguém queria tirar no tu. Hã? Chegar no tu? Porque era quase certo levar um tapa na mão daquele. Sujeito. Chegar no tu. Ah, você não... Teu. Mas o... Você não... Você não brincava a dedonha de tapa, Rafael? Era de papel. Ah, na verdade era nome lugar objeto, né? Não era dedonha mesmo. Uhum. Quê? Pois é. Até chamava de stop. Mesma uhum. coisa. Stop é cor do sul. A dedonha. Dedonha é um jogo muito violento, realmente. Né? Eu sempre brinquei de papel. Então. Tamo aí. Eu te entendo, escritora. Eu sei o quão violento é esse jogo. Mas é menos violento do que Papel Tesoura. Papel Tesoura é mais violento. Ave Maria. Não, Papel Tesoura é muito violento, pô. Meu Deus do céu. Não, também não brinquei. Assim, eu brinquei de papel tesoura, mas não no nível de eu meter um soco nos seus dois dedos, quebrar. Não, não chegamos a esse ponto. Você vamos corrigir é uma coisa. Exatamente isso que se fazia, né? Não quebrar o dedo, mas de dar um soco no dedo, né? Sim. Então, tá. Vamos corrigir uma coisa, meu caro padrinho. Desta vez você errou, pois em nenhum momento citei Preku anual desse ano. Nem eu citei também. O último anual que vi foi Wonderful PQ, que encerrou no começo deste ano, que foi uma boa temporada para a franquia. Enquanto isso, a da temática de idols que está rolando, nem estou vendo. Só acompanho umas reviews e a recepção tem sido aceitável. Assistir animes com temática de idols é um desafio para mim, que ligo quase nada para esse tipo de história e ao menos não é a única nisso. Agora sim, saudações aleatórias ao Kyodai Podcast. Rapaz, ter de definir um anime pela letra inicial deve ter sido um desafio e tanto. Espero que tenham se divertido e que é o que conta. Não vou citar todas as letras escolhidas, apenas feliz que alguém lembrou de Zumbiland Saga. O filme tá batendo na porta e pelo menos vai rolar, e sim, um dos raros casos que vejo um anime de idols. Como não gostar de Fran Show Show? É Fran Show Show mesmo o nome dele? É o nome Fran da Show Show? Ah, Fran Show Show. Da Fran Show Show. E do seu gerente nada suspeito. Ainda espero uma piadinha ou referência da franquia Ultra nele por motivos óbvios. E parece que esperaram o término dos filmes de Sailor Moon Crystal, porque, bem, o trailer deixa claro o que quero dizer. Se alguém sacar, sacou. Eu não entendi, mas tudo bem. Também não. Sim. Vamos para a ideia e seguir a ordem das letras sorteadas. Letra W de Wavy Krause. Um dos... É Wavy Krause, é isso mesmo, né? É esse mesmo, é o nome do anime. É esse mesmo, anime do dos anos 90 que traz um quarteto de caras bonitos que trabalhavam numa floricultura e que são justiceiros ou assassinos. Estou indo de cabeça, só aceito. É bem desconhecido hoje em dia. Antigamente até tinha pessoa que conhecia e guarda com carinho as aberturas da série. Cantadas pelos seios dos protagonistas. Muito boas, por sinal. É, letra H vai para Hayato no Gotoku, do mesmo autor de Tonikaku Kawaii, que é uma baita comédia de, humor, de um dos mordomos até já a, feitos. Até o começo da segunda temporada, né? Depois, só leve bola. Em suas tantas aventuras cheias de piadas e referências, assisti as duas primeiras temporadas e não sei se nas animações teve final. Sei não. Letra C, Chrono Crusade, né? Um dos primeiros animes que peguei para gravar lá nos meados de 2006 em um arquivo RMVB. Tem uma resenha do anime, do mangá do Anime Coach, e é um dos animes da minha vida. Letra S, vou para um que estou revendo nesse momento, no caso, as temporadas novelísticas de Slayers com sua pista. Noventista, desculpa, gente. Novelísticas. Com a sua grande protagonista feminina, Lina Inverse, e sua patota em altas aventuras de fantasia medieval. Aliás, meu primeiro mangá que colecionei na vida foi da nossa cara, Lina. Bem, é isso. Se cuidem e até mais. As melhores temporadas de Slayer são as dos anos 90 mesmo. Hoje na sessão da tarde. Hoje na sessão da tarde, Lini veste sua tuda, turma, aprontando altas confusões e. É bem cara de sessão da tarde mesmo. Não lembro de nada disso, mas tudo bem. Eu lembro de eles passar 9 horas da noite na Band. Eu disse, eu também lembro. Não era um horário muito bom, não, mas. Era um péssimo horário. Era um péssimo horário. Raramente eu consegui assistir. É. Mas enfim. É isso. Obrigado, escritora, pelo comentário. Vamos para... Valdeir Antônio comentou aqui. A dedonha na chulipa. Isso. É, vamos aqui para um tema do cast. Então... Lucas, por favor, você que indicou o tema e nos explique do que falaremos hoje. É o seguinte, é conscientização, né? É importante... Porque a criançada hoje em dia parece que está voltando à moda do cigarro, né? É verdade. Agora com esse negócio de fumar por pendrive e tudo mais, parece que o cigarro torna as pessoas maneiras, pelo menos do ponto de vista da juventude, né? E a Nath, ela me falou uma besteira durante a call, que é a galera que fuma cigarro do anime não morre. E eu comecei a listar pessoas que morrem e fumavam cigarro. Não quer dizer que elas morriam porque estavam fumando e pegou câncer, não. Elas morreram e fumaram cigarro. É só isso. Então, como uma conscientização que cigarro mata, mas não necessariamente você morre por fumar cigarro, eu estou botando esse tema aqui. Importante. E vendo esse tema, Evlas, eu percebi que tem... Vou deixar o clima. Deixar o clima, pessoal. Um dos motivos da minha avó falecer foi por causa de cigarro. Então, tem muita fanart por aí que é... personagem de anime fumando, sendo que a pessoa não fuma no anime, né? Tipo, a Boti fumando, por quê? Porque é maneiro. Porque, olha, a criançada acha maneiro botar aí a pessoa fumando. E não é maneiro, cigarro mata. Cigarro então, mata, verdade. Então, tá aí clima de conscientização, pessoas mortas por causa de cigarro. Excelente. Mas não necessariamente morre porque o cigarro matou, botou câncer. Mas não é um detalhe isso aí, morre. Isso é um detalhe. Importante. Inclusive, só para deixar claro que o Carlinho não quis colocar o nome do tema completo, eu vou ajeitar aqui. Não, não coloquei, não faz sentido, porque pode chamar nenhum. A pessoa negativamente. Mas tem que falar, Carlinho, o objetivo é esse, Carlinho. Tá brigando, aí, Carlinho sim, tá brigando com esse consciência. Meu Deus, gente. A questão é essa. Valdir Antônio, tem personagem que tu fuma vape também, mas não vamos citar hoje não. Aí é outro problema. Vape é pior que cigarro, gente. Pior que vape é pior que cigarro. Mas pelo menos não fede tanto. Mas é pior. Mas é pior. Pô, pulmão. Tem gente que fica pior. Fumando vape acelera muito o processo, né? E você fuma nicotina sem perceber. E a pessoa fuma pra caralho por causa disso. Enfim, vamos lá, né? Rafaela, você começa. Depois é. Né? O personagem que eu escolhi, a gente vai falar do personagem do anime ao mesmo tempo, né? Não, nem me preparei nessa questão. Desculpa! Ah, peraí, deixa eu botar o time, né? Senão eu vou passar 10 minutos. Relógio, timer, 10 minutos, vamos lá. É, o anime que eu escolhi foi Fate Zero, certo? E o personagem que fuma, né, dentro da série, deve até ter outros, mas o que me lembrou foi o protagonista masculino da série Fate Zero, que é o um doce, né, que tem vários, é o Kiritsugu Emiya, né, que é o pai do Emiya de Fate Stay Night. Pai, entre aspas, né, padrasto. Sabe um parênteses aqui? Pai é quem cria. Todos os personagens que vamos falar hoje, o único personagem que eu não acho, que eu fico triste porque morreu, foi o que a Joana vai falar. Todos os outros tinham que morrer mesmo. Mas pode continuar. É, então. Inclusive esse daí. Que olha aí, polêmico, hein, polêmico. Tinha que morrer. Só porque eu... sei. Eu sinceramente, no Fate Zero, eu só ligava pra Alexander e pro bichinho que chamou ele. Que... Sim, exatamente. O resto não importava. Ai, o meu casal lindo. Sim, maravilhoso. Sim, casal. O Ryder e o Melon. Eu pensei, te amo demais. Até assisti a série dele porque eu gostava tanto do casal. Eu tenho que ver prossiga. A série deles, agora, certo, né? O Ryder levantou só pra avisar, não, Melon. Ele não tem o Ryder, inclusive. Né? Torna ele muito melhor, pra ser sério. Eu acho o personagem da série dele muito melhor que o Fate. Mas... Hã? Ah, do Amelói, porque ele já tá mais velho, se né? Se não fosse então... por causa do Ryder, ele seria o personagem mais insuportável desse game. Ah, sim, não, isso com certeza. Todo mundo sabe que o Ryder é o Ryder porque ele monta nesse menino todas as vezes. Oh, menina, com certeza absoluta. Eu sonho com isso. Não, brincadeira. Se voltando para cá. É, Fate Zero. É, Fate Zero se passa 10 anos antes da história de Fate Stay Night, eu não me lembro ao certo. Ele basicamente é a guerra do seus graus anterior aos fenômenos que acontecem em Fate Stay Night. É, nessa guerra do Santo Graal, a gente vai ter três famílias principais, né, que já estão, né, em Fate, na verdade, né, que vai ser a família da Tosaka, né, vai ser a família Matou e vai ser a família Ainsburn. E aí o que acontece? A família Ainsburn, eles são uma família que são muito voltada à alquimia, essas coisas, e eles queriam muito ganhar essa guerra, porque sim, foda-se, eu não li direito o resumo. E então eles contrataram o M. Kiritsugu, porque... Hã? O quê? Pelo mesmo motivo que todo mundo, eles queriam o Santo Graal. Exatamente, para ganhar o Santo Graal, exatamente. Eles ganham a guerra pelo mesmo motivo que todo mundo quer ganhar ela. Eles contrataram o M. Kiritsugu, que na época ele era conhecido como Matador de Magos. Ele era filho de um mago, porém o pai dele fez merdas aí e ele assassinou até o próprio pai na época. Ele virou matador de aluguel e assassino de formas gerais, porque ele não gostava dessa ideia de magos que usam seus poderes para fazer coisas ruins. Então, ele basicamente decidiu ser um anti-herói e matar todo mundo que ele achava que não deveria. Eu acho que ele é só vilão, tá? Não acho que ele é anti-herói não, mas tudo bem. Fica pela sua conta aí. Tudo a sua conta em risco, né, galera? Então é isso. O Kiritsugu, ele decidiu participar da Guerra do Santo Graal porque ele achou que, tendo o Graal, ele podia finalmente fazer o desejo dele de trazer a paz mundial, que é o que ele desejava. Desde criança, ele tinha essa coisa na cabeça de que ele queria ser tipo um super-herói, um cara justiceiro, né, e tal. Não funcionou muito bem, né? No fim das contas. Mas, pelo menos, a intenção dele de participar da guerra era usar o Graal pra isso. Ponto. Entrou pra guerra. E durante a guerra, ou melhor, enquanto ele conviveu, né, junto com a família Ainsburn, ele conheceu a Iriasvel. A Iriasvel, ela é um homúnculo criado, né, por essa família para se tornar a base para o Graal. Então, o papel dela era basicamente absorver a magia de todos os sacerdotes, de todos os... Como é que chama? Todos os bonequinhos que vêm junto. É isso aí. É isso aí. Esses bonecos aí. É isso aí. Não tem boneco que vem. É, os bonecos que vêm, tá ligado? Com a magia da guerra, vem a galerinha pra lutar. Então, os bonecos que vêm pra lutar, ela tinha que absorver o mana deles quando eles morressem. Pra poder ela conseguir servo. Juntar todas as coisas. O termo que você queria dizer era servo. Isso, obrigado. É, eu prefiro boneco que faz tudo com isso tudo. É, exatamente, o boneco que faz tudo. Ela tinha que absorver, né, depois que eles fossem destruídos, para que ela pudesse virar o Graal, tananã. No fim das contas, o Kiritsubo e ela acabam se apaixonando, tananã, eles se casam e tem uma filha, detalhes à parte da vida. E aí, deve ser o maior desgosto da vida dele, ela ter virado Noma Rochojo, mas tudo bem. Ele já tava morto, eu acho, depois dessa, então meio que... Nele, eu acho que ele nem sabe. Ele nem sabe. É, de qualquer forma, pelo menos durante a guerra, o Emi, ele foi o... Tutor não, ele foi o mago responsável pela Saber, né, que é o Rei Arthur, né, como a gente conhece também em Fate Stay Night. É, mas... Porque o pessoal de Fate é meio estranho. Mas exatamente. Bem. Não, mas tudo bem. Todo mundo sabe que deveria ser outro personagem, mas... É porque quem fez o ritual para chamar a Saber foi a Iris Vel. A Iris Vel que era, de fato, a detentora dos selos, né? O Emi, ele não comandava. Ele comandava a Saber, tudo bem, mas a detentora dos selos da Saber era a Iris Vel. Inclusive, ele pediu para a Iris Vel fazer o processo porque ele sabia que a Saber não combinava com ele. Por questões óbvias. Os dois, eles não combinam em personalidade de forma alguma, né? Mas, e assim, o Kiritsugu, ele tinha essa questão de misturar magia com tecnologia. Então, ele era o cara que usava armas de fogo, realmente, para poder matar os magos, né? Então, ele se sentia mais livre para atacar e fazer a sua matança básica dentro da guerra, não tendo selos da Saber, de comando da Saber, né, deixando com a Iris para que ela fosse protegida pela Saber. E ele atacar, tipo, ele mesmo, diretamente aos servos e os seus respectivos mestres. Eu queria fazer só uma pergunta. O Valdeir e o Antônio, por favor, responde. Você viu Fate Stay Night? É só para eu saber se você sabe que guerra que a Rafa tá falando. A gente tem que saber, né? Os outros ouvintes, talvez. Sim. Não, de fato. Né? Tem que ter a guerra. Se ele disser que viu, não precisa explicar. Eu preciso explicar. Pode seguir aí. Não, pode seguir. Ah, então tá bom. De qualquer forma, voltando para o próprio Amy, né? Ele fuma, sim, obviamente. Sim, ele viu. Então, ele fuma continuar. Várias vezes. Fica tranquilo. Ele fuma várias vezes, inclusive ele parou de fumar depois que ele casou com a Iris Vel, só que, basicamente durante a guerra ele não conseguiu e voltou a fumar. Detalhe que cigarro parte. É vício, Nath? Cigarro é vício. Cigarro é vício. Cigarro mata. Matou ele? Exatamente, matou ele. Não, ele não morreu não na guerra, gente, desculpa, ele não morreu na guerra, afinal de contas ele criou o Shiro, não sei como, mas ele criou o Shiro por alguns anos até ele sumir do mapa, né, acontece, né, que a gente pitibiriba, até inclusive ele mapa? Criou o Shiro e não criou a própria filha. Eu fui mesmo. Ele foi comprar cigarro no coisa e sumiu, é isso. Exatamente, ele foi comprar cigarro e sumiu. O Valdeir colocou uma referência que só o Luke vai saber. Ele disse que Fate é tipo League of Legends. Ah, é? Eu não vou entender. Aparentemente. A gente odeia assistir, é isso? Eu não sei também. Eu não sei muito o que dizer mais sobre essa questão. Eu não vou dar detalhes de como foi a guerra. Assista em Fate Zero, ele é um. É um bom anime, tá? Eu gostei bastante das duas temporadas. A animação muito boa. É o melhor Fate. Tem o Gilgamesh, tem o Rider, que são ótimos personagens, eu gosto muito dos dois. Mais do Ride do que do Gilgamesh, mas detrás da parte da minha. Gilgamesh tem vários lugares, né? Gilgamesh ele aparece bastante. Ele tem um anime só dele, pô. O Gilgamesh tem um popô de Freight Grandmaster num mundo só dele quando ele é imperador dos caralhos lá. Então, detalhes à parte. Já passou 10 minutos, então eu vou terminar minha participação por aqui. E eu nem lembro como... Eu acho que não conta no anime como é que o Kiritsubo morre, mas com certeza foi por causa do cigarro. Afinal de contas, ele saiu de casa pra roubar cigarro. Muito perigoso o cigarro. O pessoal tem muita dúvida, eu vejo vídeo falando... Como começar a ver Fate, né? Não vejo. Fate zero. Tem zero. É o nome do anime, zero, tem zero. Não vejo, zero. Não vejo. É melhor você não começa ver. Com Fate zero, é isso. É isso, e aí você vê todas as outras porcarias, porque o melhor vai ser sempre Fate zero. É o que eu já falei já em alguns podcasts, que é... Eu comecei Fate Stay Night com Fate zero. E a minha decepção indo pro Fate Stay Night com o Escolinha e o Shirou... Foi imensa. Assim. Eu comecei pelo Fate Stay Night, então o Fate Zero foi uma evolução na minha vida. Né? Eu comecei com o Fate Stay Night e eu dropei antes do episódio 15, então eu nunca terminei. Anime de Escolinha, com harem, chatíssimo. Eu vi o Fate Stay Night primeiro, só depois fui ver o Fate Zero. Eu gostei de Fate Stay Night, até hoje não terminei Fate Zero. Fate Stay Night, o melhor personagem aparece no final. Eu fico triste com isso aí, que você não viu. Eu diria que assim, eu acho que enquanto história, realmente Fate Zero é melhor, porque a guerra parece que é uma guerra de verdade, parece que tem tipo, sim, gente inteligente, cara, envolvida nessa história. Porque o Emir não é o protagonista, já melhora bastante. Pois é, pô, assim, eu acho que o contexto é melhor, é porque eu gosto muito de alguns personagens de Fate Stay Night em geral. Assim, eu gostei, tipo, eu gosto do Darinha, gosto muito do Archer, né, que... Sim. É seu... Não, então assiste o Unlimited Blade Works, tá ligado? Que aí a Arin, que é o foco, no pulo Stay Night. É porque, assim, eu não vi, assim, eu falei Stay Night, é porque eu ignoro o primeiro, eu assisti não, é errado, tá errado, tá errado. Então tá errado, tá errado. Stay Night e Fate Stay Night do Mito e Blade Works são coisas diferentes. Exatamente, são rotas diferentes. São rotas diferentes, inclusive. Eu gosto do Unlimited Blade Works, que é a rota que eu gosto, que é a da Arin, né? Enfim, e aí eu assisti esse, e aí, tipo, eu gosto mais do Unlimited Blade Works, mas eu acho que enquanto história é mais interessante Fate Zero mesmo, porque é mais encorpado o conflito, né? É mais interessante, eu acho. Véi, Heaven's Feel é legal também, eu só não gosto muito, né, da situação, mas Heaven's View é muito bem feito também, os filmes. Que também são da Unstable. Eu já assisti os filmes. Eu, como fã da Saber, eu acho Heaven's Feel golpe. Não gosto. Gosto muito da Saber e ela é absurdo o que fazem com ela no Heaven's Feel. Eu nem lembro o que fazem com ela. Eu não lembro de jeito nenhum. E olha que eu assisti os três filmes de Heaven's Feel, eu não lembro porra nenhuma. A Saber vira do mal. E aí ela mata ela. Luke, peraí. Se você acha que. Luke, qualquer situação em que a Saber estiver é melhor do que o Fate 1. Em Fate 1, aí sim você detesta a Saber. Né? Inacreditável. É melhor do que o anime de culinária, né? Que aí eu detesto. Eu não sei se é melhor do que o anime de culinária. Mas... Tá? Qualquer o melhor, coisa melhor anime do Time Moon mesmo é Carnival Fantasma, né? Que aí é outro nível, mas tudo bem. Mas é gosto isso, né? Do anime de culinária. E é isso. Comentários, galera, se vocês tiverem mais algum além dos que já foram ditos. Foi tarde. Morreu foi tarde, esse daí. Meu Deus. Inclusive, a Rafa roubou, né? Eu roubei não, por quê? O cara não morre mais. Oxente, foda-se, tá morto? Tu não importa? O Carlinho até comentou, não importa se morreu no mangá, se morreu no anime, o importante é que morreu. Ele não morreu, mas ele morreu. Então pronto, como ele morreu? Ele está vivo, desviveu. Ele morreu como? Onde? Não sei. Você morreu? Eu não sei, né? Ele fuma, Evlaz, é claro que ele morreu. Ele tá totalmente fora do caralho. Contexto, rapaz. Você nem sabe se ele morreu. Aí, então, Evlaz, ele fuma. O Luke não especificou isso na regra. O Luke não especificou na regra que o personagem tinha que morrer, Kalírio. A gente não sabe se ele morreu. Não, ele não especificou que o personagem tem que morrer. Ele não... Sim, como ele especificou sim, que o personagem ele especificou. É que eu comecei a ver que o Kalírio começou a botar regras em cima de regras, eu desisti. O Kalírio sabe o que tá fazendo. Eu me lembro. Eu desisti. É isso. Eu não roubei, caralho. Eu acho que ele tá porra. Deixa eu falar agora, pelo amor de Deus. No Kyodai passado, o Luke comentou que não importava se o personagem morria no mangá ou no anime. O importante é que ele fumasse e morresse. Sim, eu não sei se ele morreu, Carlinhos. Tu sabe se ele morreu em algum lugar? Ele não morreu no anime e morreu no mangá? Tá valendo. Mas não tem mangá! Será que na Light Novel não morreu? Não morre na Light Novel. É foda, a Nath tá aí pra zoar. Ele criou a Elia, Carlinhos. Meu Deus. Desculpa, né, Rafael? Então, claramente, eu roubei. Ele não morreu. Eu roubei, galera, aparentemente, porque eu não sabia que ele não morria. Não é aparentemente. Você morreu mesmo. Você morreu. Finalmente. Você morreu. Eu não morri, não. Eu tô vivo. A Rafa morreu. Literalmente. O personagem não faz sentido aqui. O personagem escafedeu e eu não sei, velho. Ele tá, então pra mim ele tá morto. Tá bom, né? Tá bom, rapidinho, um já minuto. Foi. Cria a morte dele, Rafaela. Cria a morte dele, um minuto, vai. Cigarro, morreu com cigarro, cara. É isso. Ele morreu porque ele foi comprar cigarro e, sei lá, um truck com passou por cima, claramente. Ah, ok, ok. É, agora ele tá no Isekai. Exatamente. Ok. Beleza, tá bom. Não, com certeza ele foi assassinado por algum outro mago, tá ligado? Certeza. Perguntei ao Google. O Google disse: sim, Kiritsugu Emiya morre de forma pacífica no final da quarta guerra do Santo Graal, com 34 anos após 5 anos de contemplação. Sua morte acontece em casa com uma última transmissão de sonho pra Shirou antes de falecer tranquilamente. Então, o chat GPT que formou? Não tá bom. Peraí, da onde a Yá tirou isso, cara? Ele tirou do cu, obviamente. É, não, ele morre no Fate. No Fate Stay Night normal, ele morre. O Emiya fala que o pai dele morreu. Eu tô zoando. Ah, você. Então pronto. Ele não foi que nem cuidar, tomar cigarro, não. Ele morreu. Ele morreu. Tá bom, Rafaela, você se salvou por um triz. Assim, mas ainda, tecnicamente, foi no outro time. Foda-se, ele tá morto. É na história. Como diria o Shirou, pessoas morrem se elas são mortas. Então, vamos lá continuar. Não, as pessoas mortas elas estão vivas, não era assim, não? Não, é people die if they are killed. People die if they are killed. Epílogo, é verdade. Ele morre no epílogo da nova. É isso. Morreu, acabou. Morreu, tá tudo bem. Próximo fumante. Não, antes do próximo fumante, a Rafaela vai falar dos próximos temas, que não envolvem o fumo. Tá. Peraí. Eu tô tendo uma crise de riso. Quer dizer, próximos temas. Previsão dos próximos temas. 1º de setembro, KP258, Anime de Mistério. Yay, o meu tema! Jujubão. Não vale anime de sobrenatural, porque a gente já fez um anime de sobrenatural, um tema de sobrenatural. Então é anime de mistério sem sobrenatural, dessa parte. É bom especificar, viu? Não já vale sobrenatural. Não, vou deixar claro. Muito bom especificar, muito bom. Muito bom. 15 de setembro. Nossa, do nada, 15 de setembro, eu lembrei de Proclamação da República, não tem nada a ver. É 7, Rafa, é 7. Um pouquinho antes. Essa independência da Proclamação é 15 de outubro. Não, dia 7 de setembro é 15 de outubro. É 15 de outubro. Exatamente, 15 de outubro. Errou de outubro. Eu errei. Kalírio, você tá com lag? Eu já expliquei, eu já resolvi isso. É 15 de novembro, não. Você tá com lag, né? Não, tudo bom. Então, 15 de setembro, a gente vai ter animes com personagens de Mordomo e Maid. 15 de setembro. Então, voltou aqui, agora sim. Só um minuto. Oi. Voltei. Oi, Velasco voltou. Vamos lá. Você estava falando do tema. Segundo tema. Você terminou de falar o segundo tempo. Vai lá, continua. Yay. Mas tá gravando já, Evos? Problema? Tá, vai. Então tá, vamos lá. É, dia 15 de setembro, KP 259, animes com personagens Mordomo Made, né? Que era um tema meu, só que ele, o pessoal voltou nele pra que ele entrasse aqui no pote, sei lá. É, dia 29 de setembro, KP 260, análise do final da temporada de julho de 2025. Dia 13. Eu, já tenho anime pra eu posso botar uma dificuldade para esse tema do Mordomo Made? Diga, o quê? Qual dificuldade? Assim, eu não sei que especificamente você queria falar pela milésima vez desse anime. É, eu acho que seria uma boa dificuldade para você e para Jojo não poder falar daquele anime específico lá que vocês amam. Ah, não, tá, Kuroshitsuji. Não, mas eu não tava pensando em botar Kuroshitsuji, não. Então pronto, é Mordomo Made sem Kuroshitsuji. É só não, botar qualquer anime escolar, porque aí tem o dia que tem a filha. Não. E aí o cara tem a... que ser Mordomo. Será de Made. É justo. Eu não queria escolher Kuroshitsuji, mas ao mesmo que eu tava na minha lista, eu falei, meu Deus, eu acho que eu só tenho isso. Eu vou achar um, mas não. Eu vou falar de Nichijou. Pode botar aí já, cara. Meu anime é Nichijou. Não, não vai não. Nichijou tem Made ou Mordomo? Não, tem Mordomo. Tem Mordomo, que é isso? Grande Mordomo do Sazahara. Ele sempre anda junto com o Sazahara enquanto ele tá em cima do bode dele. Cid também tem Mordomo, que é da menina loirinha lá, que tem um Mordomo. Tem um que é um dragão Made. Só queria dar essa dica. É verdade. Continua novo, Rafaela. Dia 29 de setembro. Ah, não, já falei esse. Dia 13 de outubro, KP 261, o tema do Evilásio, que ele ainda não definiu, mas ele tem até outubro pra definir, então tá tudo bem. Dia 27 de outubro, KP 262, análise do início da temporada de outubro 2025. Pra isso não tem anime ainda, infelizmente. Ou é, tem? Não tem Bot, não? Bot não é em outubro, não? Ou a segunda temporada de Boat the Rock? Não, Carlinhos, viu Boat the Rock? E um de vocês não vai querer falar de Boat the Rock, por favor. Eu sei lá. Eu nem lembro. Assim, nem começou a temporada, vocês já estão falando da temporada. Nem começou. Também. Esse eu vou deixar pra vocês. Tá bom. Aí nessa, garoto. Então, por favor, Carlinhos, pode continuar. Eu escolhi um personagem salafrário, picareta, hostil e por vezes parece ter algo de 5% de, vamos dizer assim, de hombridade nas suas falas e algumas das suas ações, e que obviamente é fumante. E o mais sagaz de tudo isso é saber por que ele se tornou fumante. E esse é o ponto mais sagaz, mas enfim. Mas eu vou falar aqui como ele morreu. Mas tudo bem. Também. Eu vou falar aqui do Sidonai. Ou Sidonai, né? Sidonai. Da série de anime Shakugan Shana. Da série de anime Shakugan Shana. Mas aqui mais específico em Shakugan Shana 3 final. O final season do anime, né? E assim. O Sidonai. Sidonai, né? Vou falar Sidonai, que sou um pouco melhor. O Sidonai, ele é, como eu posso dizer, um dos três grandes representantes do Belmasque. O Belmasque é o grupo de tomogaras muito poderosos que existem na Terra. Na verdade, ele está acima de vários níveis dentre os tomogaras. Ele se coloca como um Lorde Kamersin. O Lorde Kamersin detém grandes poderes, uma grande longevidade. E ao longo de sua história. E muitas responsabilidades também. E ao longo de sua história. Ele, pior que ele tem mesmo. E ao longo de sua história, ele não apenas consumiu muito poder de existência para se manter vivo, porque assim é a vida de Tomogara nesse anime, ter que consumir poder de existência humana para continuar existindo. Como ele também matou a inúmeros Flame Reis muito poderosos com o passar dos séculos. Quem não viu o Shakugan Shana só está perguntando. Eu não faço ideia do que esse garoto está falando. Exatamente. Calma. E além de tudo isso, como as coisas se passam, deixam de se passar, O Sidonei, ele também tem uns comportamentos estranhos. Especialmente quando envolve um dos integrantes desse Belmasquê. É a pequena e delicada princesa do trono, conhecida como Hecate. Ele nutre por essa jovem não só um sentimento de guarda, de zelo, como, no bom português, ele demonstra estar apaixonado por ela. Pedófilo! No mínimo. Só que ele não tem... É, se você for falar das impressões físicas, é pedófilo. Se for falar... Bom, deixa pra lá que daí entra em contradição e entra... É aquele lance de anime que a menina tem milhares de anos e o caramba quase. Ah, tá, entendi. Entendi. Então eu não quero entrar nesse ponto, não. De toda forma, e ela não nutre esse mesmo tipo de sentimento por ele. Muito embora ela respeite ele, mas não nutre nenhum nada desse sentimento. Queria não dizer que a melhor Hecate é a Hecatetan. Urushai, Urushai, Urushai. Shakugan Shanatan. Shakugan Shanatan. É, melhor Hecate. Na história de Shakugan Shana em si, vivemos no planeta Terra em que existem seres... Vou classificar como especiais que vivem entre nós, mas que não aparecem para nós, não aparecem para nós de maneira trivial, normal, banal. É, como ele suga o poder da existência das pessoas, então existe um risco à própria existência dos seres vivos tal como eles são. Porque vamos imaginar da seguinte maneira. Se o chão que a gente anda, aqui eu estou parafraseando, né? Se o chão que a gente anda se transformasse em gelo e se quebrasse do nada e a gente caía no limbo, num limbo total, nós íamos sofrer demais, não ia procurar entender nada, ia ficar tudo muito estranho. Na história do anime, e que faz a coisa ter mais sentido no total, esses seres estranhos, conhecidos como Tomogaras, criam um tipo de espaço temporal, onde dentro desse espaço temporal o tempo literalmente parou, o tempo para, e eles aproveitam esse lapso para devorar o poder da existência das pessoas. E quando esse poder, e quando esse lapso temporal some, daí gradativamente essas pessoas vão sumindo, aquelas que tiveram o poder de sua existência sugados. Porque tem pessoas que eles sugam mais poder, e tem pessoas que eles sugam menos poder de existência. Mas ambas acabam se tornando tochas, ou torches, como diz no anime. Tochas porque viram um objeto. E esse objeto é criado para que elas sumam bem devagarinho, ao ponto de ninguém ao redor notar o sumiço. Então o impacto da perda, o impacto dessa não existência é muito reduzido. E os Flame Races que você tem lá no início existem para isso, para destruir os Tomogaras e equilibrar o peso da existência na Terra, para que não ocorram maiores distúrbios. E o Sidonei, como membro, como um Lorde Camisim, ele tem um poder assombroso. Ele é conhecido como Sidonei das Mil Faces ou das Mil Sombras, porque ele se transforma numa inumerosa seleta de seres monstruosos para suas batalhas e para as suas ações. No tempo presente, onde se passa o anime, ele tem uma grande rivalidade com a Majiri Dou. É uma das Flame Races mais, vamos dizer assim, mais poderosas e mais combatentes que existem na atualidade. E dada essa explicação sobre o comportamento dele, aí vem uma curiosidade. Por que que o Sidonei fuma? Foi o fumo que provocou a morte dele? Não. Mas por que que ele fuma? Ele fuma porque ele gosta da civilização humana. E a parte da civilização humana que ele mais gostou de acompanhar foi quando o cigarro foi inventado. A partir do momento que ele viu, que ele viveu na época que o cigarro foi inventado, ele passou a gostar de fumar. E desde então ele não para de fumar. É isso. Esse é o motivo pelo qual ele fuma. Que mostra que manjado, ele é um vilão de verdade, né? Do caramba. Grande vilão. Como? Mas é um grande vilão. Porque ele começou a fumar por causa disso? Ele tá fazendo aí propaganda errada para os Tomogaras. Concordo. E agora, Vamos, vou falar um pouco da morte dele para encerrar minha parte nesse podcast. Durante a saga final de Sakuga no Shana, ele acompanha a Hecate e acompanha o grande deus dele na chamada da Grande Serpente, a Serpente do Festival, que vai criar um mundo de Xanadu, que resumidamente é uma terra paralela à nossa. E nessa terra paralela à nossa, os Tomogara são livres para fazer o que quiser, sem medo de serem reprimidos ou caçados por ninguém. Pois bem, essa terra paralela vai ter grande abundância de poder de existência. Então, nesse outro mundo, não vão precisar ficar consumindo o poder de existência alheio para sobreviverem. E esse mundo é chamado de Xanadu. Pois bem, durante esse processo da criação do outro mundo, com o avanço da serpente do festival, ele acaba acompanhando a Hecate se sacrificando. Como princesa do trono, a Hecate se sacrifica para que seu poder emirja na serpente do festival e assim a ponte entre a nossa terra e Xanadu possa ser criada para os Tomogaras trafegarem por essa ponte. O Sidonai já tem seu coração despedaçado quando vê essa cena. E ao final do anime, ele vai para a batalha final ao lado do seu grande Lorde, numa batalha em que eles enfrentam a Vila Hermina e a Xana. Né? E nessa batalha, obviamente, ele acaba sendo morto por um poder ensurdecedor da Majiridão em combo com a Xana. Foi uma morte assim, pra ser bem sincero, é uma luta bacana, uma luta legal, uma luta bem animada, mas dá pra notar que ele procura morrer mesmo. E por que que ele procura morrer? Porque não, ele não dele morreu, né? Ficar longe. E porque ele não aceita ficar longe da Hecate. Ele não aceita. Tanto que agora ele vai estar num outro mundo, num outro universo com ela, esperando o momento de... Alô. Evelas voltou. Olha, voltou. Só porque a gente falou que o podcast ia acabar. Então, eu falei então, também de falar de Sakuga no Shana. Então, vocês estão ouvindo aí, eu voltei, tá, pessoal? O podcast voltou. Enfim. Alguém quer comentar uma coisa sobre o Sakuga no Shana? Não. Sobre o Sidonai, por favor. Sobre o Sidonai, por favor. Morreu foi tarde. Era o Salafrário, ele quis morrer pra... Ah, vai tomar banho. Ele quis morrer pra... Ele é pior por muitas outras coisas. Como um bom fumante, não. A internet do Evilaz está respirando para paredes. Hein? Exatamente. E eu não fui. Caiu de novo. Bom, vamos lá então para 130ª edição, então, né, da Recadinhos, Recadinhos do Padrinho, daquele jeito, né, daquele jeito maravilhoso, e com uma temática também das mais tradicionais, que é o ranking da animação japonesa, do período entre 11 e 17 de agosto de 2025. E vendo o ranking aqui, podemos ver que Sorieki Anpanman está em décimo lugar. E o Idol Precure, que é a série atual de Precure, caiu bastante no ranking. Só está fazendo 2.2 de audiência. E que veio passando Samurai. Yaiba, Samurai Legend, está com 2.3. One Piece também deu uma quedinha, está com 2.3. Doraemon teve uma quedona. 2.4. Rayon Shinchan, 2.5 de audiência. Temos Leia, blá blá blá blá blá blá, blá, blá 3.2. Todo mundo sabe que os japoneses gostam bastante, é isso aí. Mas ele tá aí por causa de outro motivo, mas tudo bem. E qual seria o motivo? Pode falar. Esse episódio aqui é uma compilação do Hashira, Arco, blá blá blá, porque vai ter um filme. Vai começar os três filmes do arco final. Sim. Também teve Túmulo dos Vagalumes, que deu 7,2, né? Seria a maior audiência no final das contas. É, bom ponto. No top 3 da audiência da semana desse período, tivemos Chibi Maruko-chan com 4,1. Pra Alegria da Escritora e da Joana, Detective Conan com 5,7. E Sazai Sam em primeiro lugar de novo com 6,1. Ah, pontos de audiência. Digam a novidade. Não, novidade pra mim são as quedas de One Piece e de Precure. Isso pra mim é novidade. Pra mim, One Piece tá meio que onde ele fica. É, bem sim. Tô vendo muita. Nenhuma novidade, nenhuma dessas coisas. É nóis. O Pumão, inclusive, ele tá aí por causa também da comemoração especial. É. Ah, tá certo. Pra deixar claro pros nossos ouvintes, o Ex-Vilásio já escolheu o tema pra 13 de outubro, no KP 261, e vai ser animes do estúdio Sunrise. E a Rafaela aqui já brandou Tiger Bunny é dela e ninguém toma. Ela já eu também já falei meu anime. Bibogamega. Uhum. Também, Vilásio já colocou o anime dele também. E assim terminamos a 130ª edição da sessão Recadinhos do Padrinho. Obriga. Tá bom. Yeah. Agora, Joana. Yeah. Ah, então. É, quando. Só que antes da Joana falar. Antes da Joana falar, eu vou humildemente me despedir agora. É. Eu tenho que estar 7 horas no trabalho amanhã. Tô muito fodido. Tchau, pessoal. Tchau, Carlinho. Porra, pior que falou, melhor personagem gente. É o da Joana e eu não vou estar aqui pra comentar. Melhor anime, adoro muito. Fico triste. Tchau, Yuko. Melhor personagem, morte triste, chorei. Viu, minha gente? Gosto muito. Que falta amanhã, quando for fazer o time do cast, daí eu vou opinar na semana que vem. Pode deixar. Falou, gente. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, Jô. Então, a personagem que eu escolhi foi a Itihari Uko, de Honik, porque eu fiquei pensando no sistema do Luke, tipo, o personagem que fuma e que morre, e eu não tava encontrando ninguém. Aí eu falei, só tem uma que fuma e que morre, e é a Yuko, e ela não morreu por conta do cigarro lá, do que ela fumava, né? Que não era necessariamente cigarro, né? E tudo mais. Então, assim, para quem não sabe, chegou de paraquedas no mundo da Clamp e de Holic, né? Holic conta a história de um rapaz, o nome dele é Watanuki Kimihiro. Ele é perseguido por vampiros, não perseguido, né? Ele consegue ver espíritos e os espíritos se agarram a ele, né? Ele atrai muitos espíritos. E ele não aguenta isso, ele detesta isso. Um dia ele tá sofrendo de novo com esses vampiros aí, ele chega numa loja que meio que repele todos esses vampiros, esses espíritos. E aí, quando ele entra lá, ele conhece a dona dessa loja. Nossa, a protagonista que fuma e que morre. A Itihari Yuko. Ela é dona dessa loja, que é uma loja de desejos. Então, você chega lá com um desejo e você, assim, pode desejar qualquer coisa, mas você tem que pagar com algo equivalente àquele desejo. E aí o Otanuki fala, eu quero não ter mais que ver, né, ter contato com esses espíritos. Ela, beleza, você vai trabalhar para mim até você pagar o que você me deve por esse desejo e tudo mais. E aí vai vir essa sério. Lógica. O pessoal fala que é, ela fala que é equivalente, mas é mó migué, né? Ela escolhe o que ela quer. É isso. Não tem nada de equivalente, exato. Deixa na porra. E aí você entra nessa história que você vai acompanhando vários tipo outras pessoas que entram na loja que vão ter desejos diferentes. Então é um anime que assim ele é sobrenatural, óbvio, mistério, tem muito suspense, ele flerta muito com terror, horror assim em algumas partes da estética tal. E trabalha, né, com folclore japonês, né? Porque vão aparecer outros personagens, tipo, também no folclore japonês, porque essa loja tem um contato, né? Entre tanto esse mundo sobrenatural quanto esse mundo humano e o Watanuki que vai transitando. Além disso, o Holic tem essa especificidade porque é uma história que vai conectar com Tsubasa Reservoir Chronicles, que é o outro mangá da Clamp que era lançado concomitantemente. Sim, mas se você não quiser ver Tsubasa, fica à vontade. as adaptações não são conectadas, porque cada um ficou por um estúdio diferente. Tipo, a Yuko chega a aparecer rapidamente na outra, mas assim, não tem a conexão que os mangás têm. Mas assim, como o Evilad falou, eu acho que Holic funciona melhor sozinho do que Tsubasa funcionar sozinho. Então, atirando a parte do clímax, que por acaso é o momento em que Yuko morre, que eu acho que precisa de um acompanhamentozinho de Tsubasa, é o resto da história você consegue acompanhar tranquilamente. É que eu acho que faz mais sentido com os dois. Não, juntos, né? Faz mais sentido, faz mais sentido, concordo. Mas não precisa. Se você, você consegue você entender pelo contexto. É. Mas enfim, e aí a Yuko não morre por conta do cigarro, ela morre porque vai ter toda uma situação que ela tá presa no tempo, né? Porque já era pra ter morrido há muito tempo, só que por conta de desejo de uma pessoa. Ela ficou viva até o momento que toda essa magia que foi feita para que ela não morresse acaba se desfazendo. E fizeram uma zona em todos os mundos paralelos lá, né, que tem a ver com Tsubasa e tal. Mas assim, vai ter que se aceitar a verdade que a Yuko não estará mais entre nós, o que é muito triste para o Atanuki e para todos nós, fãs de Holic, é porque é o melhor personagem. Ela é maravilhosa, a Kinga da Clamp, literalmente. E eu escolhi ela porque eu gosto dela, porque é a única personagem que encaixava no tema. E eu super recomendo o Holic, eu acho que é uma história bem legal, o anime é bem bacana. Assim, não cobre tudo o mangá, óbvio, tipo, a Yuko não morre no anime. Eu tava vendo aqui e basicamente o que acontece? Vai ter a primeira e segunda temporada, aí vai ter os OVAs, né? O Tsubasa Shunraiki e o Holic Shumuki, que são conectados, né? Toca Revelante, que ela aparece rapidinho. E aí, depois disso tudo, vai ter o OVA, que é o Holic Roll. Então, tipo, vai ter um salto temporal, né? Porque vai ter o Shumuki, o OVA, e aí depois vai ter o Roll. Nesse meio tempo entre o Shumuki e o Roll, ela morre. Só que o Shumuki não conclui a história de Tsubasa, né? É uma história de coisa. E aí, no Roll, ela já não tá mais lá. Então, a gente não tem a morte dela adaptada. Mas ela... No Roa ela já não tá mais lá e o Atanuki tá basicamente deprê, porque ele assume a loja, né, por conta do preço que ele tem que pagar lá, por conta do clímax da história. Ele assume a loja, então ele fica no papel dela e ela já não tá mais lá, né, e aí fica essa saudade, essa coisa que ele sente saudade dela, né, porque ela ajuda muito ele. Enfim, eu gosto muito de Holly, gosto muito da Clamp, gosto muito da Yuko, ela é maravilhosa e fica aí a recomendação. A personagem morre, mas não é ponto cigarro. Pra quem gosta de coisas conectadas, né? O Atanuki aparece novamente no filme de Blood Sea. É verdade. Eu não lembro, porque assim, no mangá, a Yuko aparece no Kobato também. Mas eu não lembro agora se no anime ela aparece. Não. No anime não, né? Não. Porque eu lembro que no mangá aparece. No mangá aparece. E o Atanuki depois fica tão em depressão que só passa a usar roupão e não faz mais nada em casa. Ele rouba todas as roupas da Yuko, inclusive o hábito dela de fumar. E beber. Incorpora a Yuko. É, exatamente. Fumar e beber. Porque a Yuko é aquela que junta, né, o cigarro com a bebida. Perigoso. Por isso que morreu. Exatamente. Só falta o maluco, mano. Tem que ser que nem o Mokuno. O Mokuno só bebe. É, não juntem cigarro com bebida, gente, perigoso. Isso, leite com manga também, cuidado. Leite com manga é de boa, tá? De boa. Eu acho uma pena a Clamp não ter terminado essa história. Eu sempre fico chateado, sabe? Nada a publicar. Mas ainda tá sendo publicado. Mas volta e para, e volta e para. Não vai, sabe? É melhor do... Ó. Mas, porra, quem gosta de Holic tá numa situação 100% melhor do que quem gosta de Gate Zero. Gate 7. Gate 7 é outro nível. X. O X. Sou meu caso. Exato. Meu caso, sou fã de X. As melhores histórias da Clamp não terminam, né? É foda. Porque a história com personagens muito bacanas, eu gosto muito do Atanuki, dela, do menino que é amigo do Atanuki, que eu esqueci o nome dele agora. E fica aí aberto, sabe? Fica total aí aberto, você não sabe o que vai acontecer, se eles vão voltar, e é isso, é meio triste. Que eu ainda acho que o Holly, que é a primeira parte, né, ele tem uma conclusão, assim, né, a sequência, né, conclui. Que é o Rei, que aí é a continuação, que é o Rei, que fica assim nessa coisa de publica, não publica. Mas a primeira, que é o Holly, que são os primeiros. É que deixa eu ver acaba, aqui. É. Os volumes termina, pô. É que as inventárias continuaram depois. Mas que continuaram, então não terminou, né? Então, Dragon Ball acabou. Tá aí ainda. Fazer o quê? Dragon Ball tá aí. Não, bota aí, nunca acabou. Mas queria ver a Yoko, o Mago Clow tudo junto, mostrando essa juventude sem limites. Saudades. É, saudades de tempos Holic bons que passaram. Tem que fazer um Holic Zero. O Holic Zero, é verdade. Enfim, é isso. Vamos lá, pessoal. Antes de você sair, escolha aí eu ou o Luke, vai ser o próximo. Vai, Luke. Então, ele fala do tema dele. Beijo, tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada. Tchau, desculpa ter que sair mais cedo hoje. Até a próxima. Tchau. Lucas, e o seu? Como uma família, né, que foi pegar o cigarro no posto e nunca mais voltou, a gente só sobrou nós dois, irmãos. Fomos abandonados. Sim. Por esse pessoal que são trabalhadores. É um absurdo, né? É uma loucura. É foda. Eu vou falar aqui de Hellsing Ultimate. Não público, né, Luke? É difícil. Né? É, né? Só a gente. Quando... Ah, o Kalil é funcionário público, né? Tecnicamente. Talvez o único que trabalha no Brasil inteiro. Talvez. Falar aqui de Hellsing Ultimate, que é uma história de vampiro, que não é muito normal pra mim, porque eu não gosto de vampiros. Exato. Eu sou essa pessoa que, quando tem um vampiro na história, eu imediatamente fico com preguiça. Eu não consigo. É algum bloqueio que eu tenho. Tem boas histórias de vampiros. Como? Call of the Night é muito bom. Mas aí fala sobre... Me dá sono, né? Que é sobre vampiros noturnos, menino que não consegue dormir. Eu fico com sono. Você tem sono de uma série que fala sobre insônia? É muito sono, muito sono. Que loucura. Muito. Mas Hellsing Ultimate... Não se enquadra na série de vampiro que eu não gosto, porque eu gosto muito de Hellsing Ultimate. Eu gosto muito dos personagens. Você sabia, Evlasso, que Alucard ao contrário é Drácula? É loucura. Eu sabia, Luke. Você sabia que você gosta de Hellsing Ultimate porque você não lembra bem de Hellsing Ultimate. O final de Hellsing Ultimate é sofrível. Que isso? Que coisa melhor que... Os dois últimos episódios de Hellsing Ultimate são sofríveis. Que isso? O que você quer melhor que vampiros contra lobisomens nazistas meio vampiros? Não mas tem como antes, ser ruim. Mas antes. Como é que é antes? O final é só a batalha final. O final é só tiro, porrada, bomba, que não tem nem gás de jeito que é feito. Contra nazistas, lobisomens meio vampiros. Eu sei lá, chato pra caralho o final, mas tudo bem. Gosto demais de Hell Sentiment. E tem o personagem, né? Do episódio 6. Do 7, 8... Incomoda demais. Que é o Pip, que é um dos mercenários que fazem parte do grupo que é íntegra paga, né? Uhum. Pra ser um do grupo dos mercenários, que é mais ou menos bucha de canhão, né? Então não tem jeito. Só precisa do Alucard. Nem da Seras Victoria precisa, na verdade, né? Porque o Alucard sozinho ele consegue tancar a maioria dos problemas. Mas ele também traz a boa parte dos problemas. Né? Mas o Pip. Ele é um cara que ele é um mercenário. E ele meio que vira o interesse amoroso da Seras Victoria. É como se fosse o Gambit com a vampira, a relação dos dois. E aí, cara? Tem toda a guerra final, que tem a invasão dos nazistas. Como o Gambit morre, né? Nazistas, lobisomens e os caralho, quatro. A Seras Victoria, que ela, durante a série inteira, ela meio que nunca chega no potencial dela porque ela se recusa a beber sangue, né? Mas ela... acha que tem alguma coisa a ver com o fato que o Gambit também ele é afim da vampira? Olha aí. É isso, mas é por isso que eu falei da relação do Gambit e da vampira. Ah, tá, não vi. Tá falando minha mãe. E aí, cara, ela nunca chegou no potencial dela e ela era sempre meio bucha de cair assim. A única habilidade vampírica que ela tinha era que ela era super forte, né? Então ela podia usar uns trabucos gigantes. E era maneiro, e assim. Mas ela era meio chata. Era uma personagem meio que nunca ia pra frente, né? E nessa batalha final, ela tá enfrentando uma vampira meia lobisomem, que é a Zorin Blitz. Que é uma personagem visualmente interessante, mas não é muito boa assim. com a maioria dos personagens desse final do arco mesmo. Obrigado. E nessa luta, o Pip acaba sendo sacrificado. Ele. Acho que ele toma um tiro ou é cortado, assim, que ele tá pra morrer. Os dois. Olha aí. Eu não tava errado, tecnicamente. Então, tipo, a Sarah Victoria tá perdendo, ela tem um braço perdido, o Pip tá morrendo, e aí ele resolve se sacrificar dando o sangue dele pra Sarah Victoria virar uma vampira totalmente, né? E ela vira um vampiro muito maneiro, assim, eu acho visualmente ela com aquele braço de sangue, né, que parece uns tentáculos, é muito, visualmente, muito maneiro. E ele meio que morre, né? Mas no final acho que ele vira um familiar dela, acaba virando familiar dela. Mas se você é um familiar, você morreu, né, Vilas? Uhum. Ele morreu porque fumava. Então cuidado com o cigarro perto de vampiros. Ah, é? Ficou incomodado? É isso aí, faz sentido. Por causa do cheiro, né? Uhum. Difícil. Mas gosto demais de Helson. Não gosto do personagem assim, mas eu fiquei sentido pela menina quando ele morre, assim. Foi a morte que eu senti. Mas aí ela ficou maneira com o sangue dele, aí tudo bem, ele morreu então. Tinha que ter morrido antes. É verdade. Mas assim, no geral, eu recomendo, tá? Recentemente, pra quem gosta de série com gore, acho que é uma boa série. Eu não lembro se o mangá era bom. Mas o anime era muito bom. É uma série de OVAs. Ele tentava mais piadinha do que o anime. Inclusive. E não recomendo o primeiro anime de Hell's, que aquele lá a gente esquece. Não, mas a música é muito boa. A música do primeiro é melhor do que a do Ultimate. É porque o Ultimate tinha abertura. Ele era um AVA, sim. Ele não tinha abertura. Tinha, mas não tinha lembro. Música, assim, né? Melhor. Malingônico. Hell's, eu acho que é um anime que ficou pra trás, né? Eu não vejo a molecada hoje em dia pensar em Hell's, uh-huh. Né? E na nossa época era muito, muito popular. O Alucard era. Eu gostava de Alfiliad, né? Que é complicado. O Alucard era um boneco que tinha muita fanart, muito cosplay. E hoje em dia eu acho que ele ficou esquecido, ficou pra trás. Esse eu acho que um remake faria bem, hein? Uhum. Falo aqui. Que eu acho que essa molecada é de hoje em dia. Ela. Acho que eles gostariam bastante da história. É verdade. Não sendo que... CGI, né, Vlas? Hã? Não sendo CGI, pode ser. Que nem tragando. Enfim. Mas eu concordo com você. Acho que Hell's podia ter um remake aí. Vamos lá, né? Então vou falar bem rapidinho aqui, né? Eu vou falar sobre Naruto. Essa série aí. Que algumas pessoas conhecem. Né? Eu ouvi falar, né, Luke? Eu ouvi falar aí. É uma história pequena, né? É uma história pequena aí. E aí tem algumas pessoas que morrem em Naruto, né? Não são muitas, mas... Tem. Às vezes morre e revive. Às vezes morre e revive, exato. Eu vou falar aqui do terceiro Hokage, o Hiruzen Sarutobi, que é o grande filho da puta do anime. É um filho da puta. Esse é um dos maiores filhos da puta da história dos animes, cara. É um desgraçado. Muita gente chorou no enterro dele, mas depois as pessoas foram entender essa verdade sobre esta pessoa terrível. Que é o terceiro Hokage, né? Foi entender que ele abandonou um órfão do quarto Hokage. Não, pior, pra ser ostracizado pela ele sociedade. Ele não só abandonou um órfão, ele pegou a fortuna do quarto Hokage dele. Porque o quarto Hokage tem dinheiro, Naruto. E ficava não, vigiando Naruto. Não para por aí, tá? Não para por aí. Lembra que ficava ele mandou vigiando Naruto. O Itachi matar o pessoal do clube. Tudo bem que era uma galera meio racista? Mesmo assim. Causou todo o problema do Sasuke, né? O Hokage velho é tipo quando a gente vai vendo as histórias de pessoas mais velhas, assim, que essa galera não é legal, não, sabe? Para os nossos conceitos que eu via. É igual o segundo Hokage, que era um racista do caralho enquanto eu existia. Complicado. Ainda fumava e passou esse vício pro filho dele, que também morreu. É porque, né, vamos conscientizar que quando a criança vê o adulto, né, cresce vendo o adulto fumando, às vezes ela acaba sendo influenciada, né, a fumar ainda também. Ainda bem que não deu tempo do neto dele também começar a fumar, né? Mas o Shikamaru fumou em homenagem ao cara e depois parou porque não gostava de cigarro, porque cigarro é uma merda mesmo. É uma merda. Só o neto dele ficou vivo. Então. E o Naruto fez a mesma coisa com o neto dele? Fez? Fez ou não fez? Fez. O Naruto tá de boa com o neto dele. E aí? Sacanagem demais, hein? Dizer. É, mas o Naruto, ele... É que você não viu o Boruto, né? Uhum. Mas o Naruto, ele usava um clone das sombras pra ficar com a família enquanto ele trabalhava, em Vlas. Então era aniversário do Boruto, ou da irmã do Boruto, que eu não sei o nome da irmã do Boruto. E é um clone, Vlas. Não é o Naruto lá. Ele abandona os filhos por causa de trabalho. Naruto também não é gente boa, não. Mas por quê? Porque ele teve não teve uma... É, um lado paterno pra explicar pra ele como é que tem que funcionar a paternidade. É, ele teve um policial, né? Um cara do exército. É, o cara, o principal pai dele é o professor. Era o professor do exército, policial. Complicado, né? Difícil. Complicado, então, é uma história complicadíssima. Naruto é uma história de sucessão de pessoas terríveis, ensinando coisas terríveis às suas filhas, né? Fazer o quê? É o menino que quer ser prefeito, né? Quando se bota política no meio e fumantes, não tem como ser uma história tranquila de se assistir, né, cara? É terrível, terrível. Mas é isso aí, Naruto. Essa série aí, pequena. Assim, eu gostava de Naruto a primeira fase. Eu nunca terminei o Shippuden, né? Então não posso dizer até o final. Mas era uma história legal, apesar de todos os problemas que você passa pra pensar sobre a história. Realmente é complicado. Enfim. Eu gosto mais de Naruto que One Piece. Eu já comentei várias vezes aqui. Eu acho One Piece infinitamente melhor que Naruto, mas eu sinto bem. E a gente falou de remake, e Naruto, quando tava lançando, já precisava de remake. Era um negócio muito impressionante. Então, porque... teve remake do Naruto, só que só no Japão. Porque, pelo amor de Deus, né? É que tinha que cortar todos os fillers que tem Naruto, né? Exato. Tinha mais episódio filler que episódio normal. E é um negócio que atrapalha, assim. É difícil você recomendar o anime de Naruto hoje em dia, porque você tem que ter uma Wikipédia do lado pra ver qual que é o episódio filler ou não. Na época de Naruto, ele tava muito próximo do mangá, e o pior. Quando acabou a saga, que seria a saga normal, né? No mangá, ele ficou parado durante vários meses. Então os caras não tinham o que fazer. Ele ficou um ano de filler, porque não tinha história no mangá. Simplesmente pra contar. Que tal parar de exibir o anime? Pois é. Por um tempo. Né? Vamos parar. Ia ser bom, né? Pois é, mas na época não existia isso, né, Lucas? Esse negócio de parar, os caras não sabiam que podia fazer isso. Vai fazer isso. É loucura, né? Loucura? O pessoal do Detetive Conan e Doraemon não sabe até hoje que dá pra parar. Sabe até hoje, exatamente. Tá lá, coitados. Mas esses aí nem tem. Detetive Conan tem, né? Doraemon é que não tem mangá mais. Então, esse aí tá de boa. A história só existe filler. Tecnicamente, Doraemon. Né? Doraemon é só filler. O mangá original acabou muito tempo. Mas você tava falando do Sarutobi aí, esse fumante desgraçado, mas é realmente muito impressionante, assim. No começo do anime, você gosta do Sarutobi porque, basicamente, ele é o único que trata o Naruto como gente, né? Por mais que ele seja um pouco severo com o Naruto, ele dá oportunidade pro Naruto, ele entende o moleque e tudo mais, né? Mas depois, com o passar do tempo, você vai entendendo o que era a vila, o que foi... a vida do Naruto e o que o Hokage, né, o terceiro Hokage fez pra ajudar ele, e ele não fez nada. O terceiro Hokage é um filho da puta. Porque, na verdade, o Naruto tem do lado dele o Orochimaru no Boruto. Por quê? Porque ele realmente matou o grande vilão do anime, né? Não dá pra se confiar em políticos. Não dá. Sempre bom lembrar que o primeiro episódio... Que vem, hein? Político velho é pior ainda, hein? O Naruto foge com o Jutsu das Sombras, que até hoje eu não entendo porque era um Jutsu proibido. Porque no final das contas do anime tinha todo mundo usando Jutsu da Sombra. E aí ele mandou caçar o Naruto. Uhum. Esse cara não é legal não, cara. Esse cara é do mal, esse cara é o filho da puta. Velho desgraçado. Não, volto a dizer, o trauma do Sasuke existe por causa desse velho também. Tá? Uhum. É que Ambu, né? Ambu era culpa da Ambu. Não sei se tinha a ver com ele. É? Não, ele mandou o Itachi matar os caras, porra. Não foi o outro cara. É que você não. É que foda. Tem um outro maluco que era o chefe da Ambu. Sim. Que eu acho que foi ele que mandou matar. O cara que tem Sharingans no braço, Vilazo. O cara tem Sharingan no braço. Eu fico puto com essa ideia de, tipo... não, só tem um Uchiha. Tem dois Uchihas. Não, só tem três Uchihas. Pode ter Uchiha pra caralho. Não, que o Danzo, ele matou os Uchiha, roubou o Sharingan e botou no braço dele. No braço dele. É. Fora o próprio conceito do Sharingan, né, Vilazo? Uhum. Que no Naruto normal começa com... Ah, esse olho faz ele copiar todos os jutsus que ele enxerga, né? É, e aí a gente e no final do... Kakashi, ele é o cara que copia os jutsus. E que a gente só vê dois jutsus, né? No Kakashi, ele não usa mais nenhum. É o ninja dos mil jutsus, e a gente só vê dois jutsus. Só vê dois. Esquece. Copia, mas esquece. Não, que acaba a mana dele, né? Que o Kakashi usa uma magia, acaba a mana do Kakashi. Ele é que nem o... É que nem Zelda... Como é o nome? O Zelda mais novo da Zelda lá, que você podia pegar o bicho, mas não podia lançar porque você não tinha ponto de energia suficiente pra invocar. A bateria do Kakashi era extremamente viciada, assim. Ele usa o negócio e acaba a bateria do Kakashi. E no final, o Sharingan, ele tá invocando Deus. Ele faz de tudo. Cada Sharingan tem seu poder especial, extremamente Deus Ex Machina. É, o Naruto se perde, assim. Mas gosto mais que One Piece. Tá bom. Mas gosto mais de Bleach. Então, tem... Só vai caindo na escada. Não sei como é que vai terminar. Daqui a pouco tô falando bem de Nanatsu no Taizai aqui. Tá complicado. Tá você gosta mais de Naruto que de Hunter x Hunter? Não. Aí também não é o mesmo nível, né? Hunter x Hunter é outra coisa. Ok. Então... Vamos terminando por aqui. Então é isso. Você tem alguma outra série que você queria citar? Você lembrou aí? Não, porque eu não lembro. Não conta que é o padrão, né? Eu não lembro muito de personagem que fuma que morre, não. Exato. Eu também não tive sistema. Como eu falei pra você, eu procurei no Google personagens de anime fumantes. E a quantidade de fanart de personagem que não fuma. Eu fiz o mesmo. Que tá fumando. O que tem de Nobara fumando maconha é inacreditável, assim, no Google. Parabéns, assim. O que tem de personagem de Keion fumando também é Mas, enfim, é isso. Então, considerações finais, Lucas. É, o podcast... podcast foi morrendo, como todo fumante. Foi aos pouquinhos fumando, foi morrendo. Era a internet do Evilásio. Depois foi aos poucos morrendo as pessoas do podcast. Foram tudo indo embora. Então ficou com o tema. A gente tava conversando, Vilas, quando você caiu, que pra mim, pra combinar com a temática, seria perfeito se o podcast acabasse na sua primeira queda. Assim. Acabou. O podcast morreu. Foi embora, né? Fumou o podcast e morreu porque não aguentou tudo isso. Seria maravilhoso. Não fume, criança. E aí eu tenho que fazer o meu podcast outro dia, né? Não quer acabar. Ou só acabava mesmo. Termina ali. Pelo menos ganhei 7-0, acabei de ser informado aqui. É só pra jogar na cara do Vasco, né? O Vasco achando que foi bem, fez 6-0, né? Somos os maiores. Aí o Flamengo vai lá e faz 7. No Vitória. Ah, mas aí o Vasco foi no Santos, né? Porra, pois pelo amor de Deus. Tanto faz. Não sei qual pior. Mas eu sei que o Flamengo não vai depois cair pro Juventude rapidinho. É, tudo bem. Mas é isso, pessoal. Visitem o Discord Opinando para conversar conosco. Lá todo domingo a gente tem call de animes. Vocês podem então participar da call junto com a gente. Essa temporada a gente está vendo como animes o Necronomicon, Cosmic Horror Show. A gente está vendo Kaiju número 8. Porque a gente decidiu que vai insistir nesse negócio. E a gente tá vendo o melhor anime do ano, que é City Animation, que é um anime espetacular, de maravilhoso. É isso. E visitem todos os blogs parceiros da iniciativa Kyodai. Nos vemos daqui a 15 dias. Na verdade, não. A gente vê na semana que vem. Semana que vem tem cast também. Nos vemos na próxima semana. Falou, galera. Não fume.